Aí gata, traz o drink da noite pra mim, traz. Aproveita e liga pro compasso Daniel, que disse que tá com os problemas lá na norte. Diz que o número aí, traz o celular pra mim pra falar pra ela resolver esse bagulho. Que oração, hein, gata? Bote fé, ó. Vou assistir uma tela agora. Amanhã é um novo dia, tem muita coisa pra fazer. Aperta o play aí pra mim. A vidraça de cristal me separando da praia. O uísque italiano servido de luna taça. Enquanto o tempo passa, o louco se embriaga. As fitas que passa, as gatas várias noitadas. É massa, os homens passa, a propina tem que ser paga. Se não no ponto trava, apreende e não passa. Prejuízo ultrapassa, a razão já narrada. Não matarás os versos da Bíblia Sagrada. O crime não falha no jogo, tu és a carta na mesa do jogo. Só vence a bem acompanhada, as outras descarta, pois não servem pra nada. No crime uma derrota será a última jogada. Encara, comanda os caras, separa, comanda as áreas. Concorrente vive pouco, prejuízo da baixa. Os drinks acaba, os carros não valem nada. Se no fim do jogo é descartada a sua jogada. Alô. Aí chefe, os caras caíram lá na boca lauda, sulauda. Tá que pariu. Mal os caras deram pra mão do bagulho todinho, velho. Os caras são bons, eu sabia que esses caras iam botar pra mão, velho. Mas tem família, a gente vai comprar esses bagulho aí, tá ligado não? Ah, claro, claro. Família, a gente vai chegar lá, esse barraco lá vai comprar. É foda. Tá ligado, né, compadre? Tem que fazer esse serviço aí. Não deixa furo não, pra tem que fazer um furo em você, tá ligado? Vai resolver essa bronca aí, se os caras chegarem em casa não. Subi da favela ao andar do meu prédio. Não vou cair daqui no vacilo dos pregos. As gatas me ama, os compassos acompanha. Na vida se perde a vida, na morte nada se ganha. No engano e dá vazando, a justiça é franca. Se não acham você, acha alguém que tu ama, espanca. Com crueldade algo arranca. Meu coração não vai sangrar, isso não me espanta. Levanta, todos os dias tenta viver a vida. Imagina vendo o jornal, como morreu a filha, respira. Segura o choro, desce lágrima, grita. Ela não volta mais, ela era sua vida. Respira, pensa na vida, do que vale sua vida. Eles são um exército, você é só sua vida. Respira e vê a morte da filha, ela grita. Ela gritava seu nome em meio à agonia na vida. Aí, compa, aí, chefe, serviço na feita. Só achei a filha lá, bota fé. Mas deixei um recado, se abrir a boca vai cair. Tá ligado, né? A gente agora é só esperar o andamento desse bagulho pra ver como vai ficar. Que esperto nessa parada. Ele ainda tem mãe, pai, irmão. A gente dá um jeito nesse bagulho, bota fé, compadre. Deixei uma fita com tudo gravado pra ele sentir a mesma dor, meu velho. Tô vazando pra Itália, chefe. Até mais, fica na fé. Bota fé, compadre. Isso é um crime. As falhas não são bem-vindas, mas são bem cobradas, tá ligado? Vivendo no perigo, sendo o perigo, cautela necessária no comando, sangue, fio, favela. Não espera, cobra essa e mata se deu furo nela. Boca com furo, entrega, vaza se desmantela. Não espera, comédia, abre a boca, família espera. Não deixa ele chegar em casa sabendo dessa. Uma família cúmplice, chama atenção de vermelho na tela. Uma chacina atrás, a polícia pela favela. Melhor dar o direito de acender a vela. Não por compaixão pela manchete pequena na tela. Menos bandeira pro causador de toda a miséria. Sem chances da descoberta do esquema da favela. A vida continua, o jogo comanda ela. O drink refresca, a fumaça faz pensar nela. Da varanda não a vejo, nem a gente que vive nela. Minha antiga morada, sofrida favela. A vidraça de cristal me separando da praia. O uísque italiano servido de luna taça. Enquanto o tempo passa, o louco se embriaga. As fitas que passa, as gata várias doitada. É massa, os homens passa, a propina tem que ser paga. Se não no ponto trava, apreende e não passa. Prejuízo ultrapassa, a razão já narrada. Não matarás os versos da Bíblia Sagrada. Eu vejo hoje o sofá em couro, no banco dinheiro em ouro. correria e muito esforço. Fui grosso sem coração, são regras da função. Minha sala está com piano, lustres estilo barão. Na pista da varanda pensando com a solidão, entre drinks e tragos quantos ainda se vão. Para os soldados de ciclone vivendo sem coração, lutando pelo mais fácil, morrendo na ilusão. Sonhei sim com um carrão pra mãe dar um vidão. Vivi na ilusão, matei pelo cifrão. Os terreno bem verdão, piscina pros irmãos, sossego, casarão. Para os feriadão, as gatas nos botão. Não importa que horas são, elas vêm pro chefão, elas curtem o chefão. Os inimigos se vão, não importa de onde são. Enquanto tiver no topo, eles tropeçarão. No chão, mas puro brilho, na mesa, mas puro vinho. Nos panos, sempre no estilo, visto os meus e os gringos. Na vagabunda, o brilho, nas festas com os amigos. Viagens à França, Itália, Estados Unidos. Trabalho estabelecido pelos escravos do vício. O vício é deles, não tenho nada com isso. Eu ganho tudo com isso, eu compro tudo com isso. Eu mato tudo por isso, então não se mete nisso comigo. Acorda, Elió. Já vou. Acorda. Tô indo. Elió. E aí, meu irmão? Beleza, velho? Tu tava sonhando com o quê, velho? Meu irmão, tava sonhando aquela parada, aquele filme aí. Tá muito doido, é? Aquele filme, o Gangsta. O Shell tá essa ideia aqui no sonho e já tá viajando já, minha vez. Novela feia do cara. Faz uns corre aí da noite. É, a gente faz uns corre aí de noite aí, então. Fura!